Que pra batão, pra batão grandão. Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Pega! Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, o animal. Que pra batão, pra batão grandão. Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Alô, garçom Romário, dá um chega rapidinho aqui, Thiago Tormento e o Jorginho Souza. Alô, Romário! Se amanhã o sol nascer, eu vou ter que estar lá. Diferente, vamos lá! Manda o patrão direto pro RH, pro RH. Só cachaça, tequila e esse som. O Paulo Júnior pro Monkey. Jouqueiro. É aniversário do Léo Monteiro também, um abraço! Olho azul piscina, a preta domina, toda de biquíni. É bom, sei lá, posso me arrepender e me equivocar. Equivocar, melhor meter um atestado do que eu vou precisar. E agora? Essa tequila e esse jogada certa, né? Não te liga. É várias perdidas que nós sempre encontramos. Arthur Diniz na área, meu irmão! O homem da jogada certa! Vamos nessa, vamos lá! Toda de biquíni. Posso te porrar, posso te porrar. E a mulherada quebra, vai! Posso te porrar. DJ Patrese. Tu pode comer, mas antes vou perguntar. Novinha. Posso te porrar. É só tu ficar de quatro na cama e se empinar. Aê, Caribinho, Caribe Show! Vai da vila, vem a ó de cada vez. Faz a fila e vem ao mar de cada vez. Faz a beijo no lindão por causa do 006. Fiz a fila ali, ó. Vai, faz a fila e vem o mar de cada vez. O top DJ do Pará, DJ Patrese. Vai, faz a fila e vem fuder. 3 com 6, 16. E a mulherada? Tá suave, vem novinha, perder tua vindidade, safadeza, sacanagem, muita sucessagem. Vem novinha, safadinha, perder sua vindidade, safadeza, sacanagem, muita sucessagem. Vou socar a tua buceta e separar. E se você pedir pra mim parar, não vou parar. Porque você que resolveu vir pra base transar. Então vem cá, se você quer, você vai aguentar. Pega a visão. Quem foi que mandou? Ele pique, ó. Vem dançando! É o Diguinho que tá. Anda, chama, é o Diguinho que tá mandando. Anda, chama, pode vir sentir. Mas traz uma malandra, pode vir sentir. O quarteto Prime também, Gabrielzinho. O Pablo Luan. E a volta também do Neguinho. Mais tarde, do quarteto. Bora pra cima! Pra cima! Só uma surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua. Só uma surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua. Taca bebida, depois. Um abraço também, o Rodrigo. Bebida, depois. Um abraço a você, Rodrigo. Bebida, depois. Aqui em Brasília com a gente. Rua, o ritmo do Diguinho é esse aqui, ó. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. E o quê? Bumbum gostosão. Corpo sedutor, foi por isso que o Doguinha se encantou. Arrepia! E aí, brota aqui na base. Vai. Vamos fazer sacanagem. Vai. Sei que você tem vontade. Vai. Então, senta um pouquinho. Pouquinho. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede DJ pra trás. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Crocodilo. Depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. E o que? E o que? E aê? Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. Olha o baile, olha o baile! Boca de pelo. Baile do Patrese é bagulho doido. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. Bota ela pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. E aí, Yuri? Você não é o outro. Não, Yuri, Yuri que botou ela pra mamar, cara. O idiota ali, ó, que beijou, mano. De pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, DJ GC? Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Cheiro de perfume bom, ei, tu tá na gaiola. Cheiro de marala boa, ei, vamos lá! Para a malandra jogando, ei, tu tá na gaiola. Os amigos faturando, ei, tu tá na gaiola. Um abraço também ao Anderson Chagas e a galera do jogo aqui pra cima com a gente. Um abraço! Vai descendo a danadinha e não para na novinha. Aí, Letícia Correia, um abraço, um beijão pra você também. E não para na novinha. Quer escutar música boa, vai aonde? YouTube, não tem jeito. JC Shake é o melhor. Baile da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. É o baile do Patrese. Meus amigos, profissão perigo. De Glock na cinta, o ritmo é assim. E aí? Eu vou pro baile da gaiola. Na intenção de fuder. Hoje no baile já chego sarrando do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo pro meu que te toca vira. Bora! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Daquele jeito! Do Chagas, passando aquela visita hoje aqui, ó, direto do Rio de Janeiro. Um abraço a você, daqui do baile. Baile da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, profissão perigo. De bloco na cinta, o ritmo é assim. Eu vou pro baile da gaiola. E aí, Carlinha, beijão pra você, mulher. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da Gaiola. E agora? Solta, solta, solta, solta, solta, solta. Vamos lá, seu meio Caraquinha aqui presente com a gente. E aí, Caraquinha? Vamos nessa, vamos lá, Caribe! Pra cima! Gosto do Leão também. Deixa eu dançar, deixa eu dançar. O advogado mochila. Deixa eu dançar. Todo mundo junto e misturado, meu irmão. Ai, me solta. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Arrrrrrrrrrrrr! Me solta, pode chegar, pode chegar. É a jogada certa. Sabe aonde você tá? Naquele nenê. Fala acordado, nenê. Joga no telão então, joga já certa. Sabe aonde você tá? É no baile da Caicola. Se vira! Me solta, pode lá, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, pode lá, de ladinho, de ladinho, de ladinho. Tá fazendo seu jogo, meu irmão? Pode lá, de mostra no São Paulo. Tu ganha, jogada certa. Pode lá, selado. Bora, Arthur, bora, Arthur. Vamos nessa? Vamos lá? Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você é no baile da Gaiola. Ah, me solta, solta, solta, solta, solta, solta, solta. Mano Brau falou, mostra pra esses cu como é que faz. De copão na mão, é o baile do Patrese. Eu não quero arrumar mais confusão. E aí, Tadeu, tá P2? Agora na P2, na área. Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Não, tô falando das braba. Aquelas tops que são diferenciada. Se chega front tu mutua na balada. E quando desce a tropa já faz o ô. É funk! Vou ter que ativar o meu modo lude. Feito um tapa na cara, essa é rápida, esperta. Vê se não fica moscando e recebe essa indireta. Meu chiclete favorito é o tá pegando pra ti, eu acho. Se não for, perde muito. Cala a boca e me beija. Eu já tô avisando que eu não tenho namorado. Din-din, pode dar em cima de mim. Din-din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Agora! DJ Tezinho, é o brabo de novo. É o brabo de novo. Fico puto com a novinha que só curte Zé Droguinha. Ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha porque ela gosta de Zé Droguinha. Eu não sou Zé Droguinha. E o quê? Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Eu dava valor, só que ela não dá valor. Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Vamos, neném, pra cima! Ela não dá valor, preferi. E em nome? Não curte trabalhador. Dia Ria Mutigue! Rebola gostou. É Ria Mutigue! Zé Droguinha. É o patinho na parada, é o pato! É Ria Mutigue no telão! Do que Golden! E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Empresário Anderson! É do que Golden na parada! Fechado com o baile do Patrese, meu irmão! É do que, é do que, do que Golden! Novinha que só curte Zé Droguinha, ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha porque ela gosta de Zé Droguinha. Eu não sou Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha, e pra eu não perder ela eu vou vir. E agora, Zé Droguinha, tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha, e pra eu não perder ela eu vou virar um Zé Droguinha. Yuri Martins, Do jeito! Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum. Vamos dançar, bora curtir! Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Charmosa! Boutique Penélope Charmosa! A empresária Olhão, tamo junto e misturado, meu irmão! Tá no baile, tá no croco! Empresário Olhão do Comércio e Deise Miranda da Boutique Penélope Charmosa. Bora lá! Mochila gostou da vinheta! Penélope Charmosa! Parceiro Edson, o proprietário também da carreta Tubarão Branco. Ele, o gerente Buda. E a primeira dama também. Aí, lá, e lá. Quem vai dizer? É o Yuri Martins? É o Yuri Martins? Ah, mais um. Pode ter certeza. É mais um, doutor. Yuri Martins. Vai chegando, deixa na batida. Vamos nessa, vamos lá, é pra cima. E em nome também de Jurunas Carnes, o número um do bairro do Jurunas, é Jurunas Carnes, meu irmão, açougue Jurunas Carnes, vem detonando tudo no Jurunas. Juro nas carnes no telão! Vamos pra cima! Fechado com o baile! E aí, Netinho, empresário Netinho! Meu gerente Fabrício também! Todo mundo assim, ó! Essas malandras, assanhadinha. Quer o quê? Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela. Wesley Guimarães. O empresário aqui também, Gui Coelho. Agora! Essas malandras, assanhadinha. Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela. Saca a praia no telão. Então vem sentando. Empresário! Novinha, Eric! Favela. Se fechado também com o Batres, com o baile! Senta aqui! É saca a praia na parada! Senta aqui! Onda do momento, saca a praia! E o Batres tá usando boné, camisa hoje! Saca a praia, papai! Se liga! Olha o Arthur da jogada certa! Só de boa! Fica doidinha! Então vem sentando aqui! E aí, DJ? Vamos Gilson Lanches! O lanche mais top da cidade é Gilson Lanches! Bora, Playboy! Bora, Léo! E a abelhinha mais famosa do estado do Pará! Essas malandras... Boutique Multimarcas! Empresário Ícaro Carneiro, é boutique multimarca. Fica doidinha, então vem sentando aqui. Senta aqui, vai. Essas malandras, assanhadinha. O quê? Que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. DJ Patrese! Quebrando tudo! Toma na batida, tá na hora do batidão, no batidão. Bora pra cima, meu animal, pra cima, meu animal. Pra cima, meu animal, pra cima, meu animal. Bora que o bagulho vai doidar. É teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu. É maluco, te liga agora. Toma na batida. É o bagulho do Patrese que vence a multidão. É o bagulho do Patrese que vence a multidão. É o bagulho do Patrese que vence a multidão. É o bagulho do Patrese que vence a multidão. Que vence a multidão. Bora lá, chefão. É o croco na parada e a gente detonando tudo. É o baile, baile do Patrese, é bagulho doido. Então bora. O Playboy, o Diego, patrocinar, saída com a banagem, patrocinar, uísque e cerveja, hoje eu quero endoidar, uísque e cerveja, hoje eu quero endoidar, olha a Cleo, mandou patrocinar, e o quê? Olha a Cleo, mandou patrocinar, tequila e siroque, hoje eu quero endoidar, tequila e siroque, hoje eu quero endoidar, DJ Gordinho, pressão, chama na pressão, vai, pega Fabinho também, Gabrielzinho, o Lion Beach é o Patrese, o baile estremece, o Pablo também. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga Tocando tudo aqui no Caribe. Aqui no Baile do Patrese. Vamos nessa. É o Baile do Patrese. É o baile mais famoso do estado do Pará. Vitinho também, o David Amaral. Baixaram o satélite. Aí o Wallace, da equipe Crau. O João Oliver, o Eric Lima, o Lucas Lima também, o Alexandre. Alexandre Barato. Família Doideira, o Paulo Fonteles. Sempre fechado com o baile. Doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, pro pra trás e tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão. Curtir o baile do Patrese, sei que você vai gostar. É o top DJ do Pará, faz a galera delirar. Meu amor, faço tudo pra te ter. A qualquer distância eu vou te ver, porque você vai ser minha mulher. Antes nada, agora é diferente, tudo mudou. Tu gosta, vai? Tua mãe confiou. E o quê? Apresentar a tua mãe. Tá comigo, Brasileiro, com a gente. Segura o carinho aí, velho. Thiago Tormento também, pra todo mundo. Pra casa. O aniversário também do Zé. É teu pai, o Coyote, Schneider. Esse monstro tem que ficar. Cara da Pratinha. Ele é certinho pra casa. Aí, Dark. Ele é certinho. Os Famintos. Todo mundo. Bora, Bill, bora, Bill. Bora, Leão! Bora, Astro Leão! E o quê? Tu, tá de cara trancada e eu já sei o porquê. Patrese, Patrese! Mudou com DJ Patrese! Mas eu sempre deixo... Já 18, a carreira Tubarão! Calamazu, é isso? Anda muito estranho e não quer conversar. Do aniversário do Renanzinho. No Facebook. Mais um ano. Mais um Laxé. Vai, Laxé. Agis como se eu tivesse outro. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me perder. Tá na hora de pensar. E o quê? Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem. Agires assim. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. E aí, Rodrigo Croco? Brasil com a gente. E outro, sei lá, mano. Escura aí, porra. Bora, Rodrigão. E vem. Lembro do teu beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais. Vamos lá. Um abraço também ao Andrei, lá do Sigma Sua. Que prazer com a gente. Um abraço a você, Andrei, aqui do... Patrese, Patrese. Cara do Sigma Sua. Vamos lá. Quando você foi, eu fiquei tão mal. E a família Ressacada também de Sones. De Guaraci. O Eule, o Coyote, o Hélio, o Júnior e o Buia. Aqui, ó. Aqui no Baile do Patrese. Coração, é de Santa Catarina, aqui no Animal. Pode igreja. O Zé também dos Famintos. Talvez eu sou um cabeça, Zezão. Um abraço também a dona Cleo e a empresária Kelly, que tá no berço hoje. Parabéns, Kelly, felicidades, muitos anos de vida. Tamo junto e misturando. Um abraço aqui do Patrício. Olha o baile rolando. Agora vai sofrer na minha mão, prova do seu desprezo e solidão, com a poderosa superbis de Viseu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Vai pra cima! Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado. Almeida, galera, tudo aqui, ó. Alô, Melri. Ei, Betinho Playboy, Cleo manda uísque pra nós. E o quê? Que hoje no Crocodilo vai ser rock doido. O patrão mandou avisar que hoje todo mundo vai tomar o uísque do bom e o bagulho vai ser louco. Só diz! Betinho Playboy que tá pagando as bebidas, desce mais uísque, desce mais tequila, até manda avisar que a festa vai. Desce mais um uísque, desce mais tequila, bora pra cima. Toma caqueado, caqueado, caqueado. Tá na hora da tapinha, da tapinha, da tapinha. E pina essa bundinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha. E agora estou chorando sem meu amor. E agora estou chorando sem. Tá chegando a nota, nova carreta, Tubarão. Dia 24. Preparando tudo, caralho. Bora, Edson! Vamos lá, e vamos lá, vai! Família Johnny Walker! Você vai sentar por cima. Aí, Danilo Cardoso! Agora o palho mal criado. É lá da CB também. Nico Ferreira. A Ferrari, pô. Nico Ferrari. E a família Johnny Walker. Tá aqui presente com a gente. Olha, engraçada. Sigma Sul! Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Sabe que passa e finjo que não te vejo. Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. É o baile do Patrese. Tudo na manha. Pra cima! Os moleque também, os moleque doido. Bagulho doido. Só que ó. E eu. Quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Olha que você tava, você tá de sacanagem. Já são cinco. E aí, pudim? Vou achar que não tá tarde. Porque a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Bagulho doido. Minha culpa foi do Patrese que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não é minha, não, meu irmão. Só as mulheres que não dependem. dependem de homem pra porra nenhuma. E aí? Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Vai, mulherada! Quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, bem. Eita novinha, tu tá rebolando, bem. Eita novinha, tu tá rebolando, bem. O DW que te chama, desafio foi lançado. A galera que vai em cima, pra galera que põe em paz. Põe em paz, põe em paz, põe em paz, põe em paz, põe em paz, põe em paz. A galera que põe em paz, põe em paz, põe em paz, põe em paz, põe em paz, põe em paz, põe em paz. Vai, vai, vai, vai. Jogada certa no telão, neném, vamos pra cima. A jogada certa no telão. Fechado com o baile do Patrício. Vamos lá, deixa aí, neném. Vamos nessa. É o baile do Patrício aqui no Caribe. E jogada certa no telão, Arthur Diniz. Tá no telão. Fechado com o baile do Patrício. Meu parceiro Arthur Diniz. E a jogada certa. Tamo junto e misturado agora. Que segura, moleque! Ô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas Pontiani, eu vou comer também. Suas amigas Pontiani, eu vou comer também. Suas amigas Pontiani, eu vou comer também. Suas amigas Pontiani, eu vou comer também. E o quê? Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas Pontiani, eu vou comer também. Suas amigas Pontiani, eu vou comer também. Aê, aê. O quê? Aê, aê. O quê? Aê, aê. Eu quero beber uma com vocês aí, viu? Só ali pra banda. Vou aí, tomar uma. Eu tô tomando todas aqui mesmo. Sei lá. Tá suave, né, novinha? Perder tua identidade, safadeza, sacanagem. Muita sucessagem, né, novinha? Safadinha, perder sua dignidade, safadeza, sacanagem. Muita sucessagem. O seu cara tá certo, você vai. E se você pedir pra me parar, não vou parar. Porque você que resolveu ficar se transar. Alô, bandida! Bandida! De pressão, toda bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de... Depois. E aí, meu pai? Sequência de ladrão, sequência de... Olha quem tá na área, acho leão! Sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão. Depois do rock te levo pra minha cama, puxo teu cabelo, toda bandida ama. Cuidado novinha pra não ficar chapada. Bora lana, bora lana, bora lana, bora lana. E toma caqueado no gingado, caqueado é o baile, é o baile, é o baile. É o baile do Patrício. É o baile do Patrício. É o baile do Patrício. Pra cima, pra cima. O baile do Patrício é bagulho doido, bagulho. Baile do Patrício é bagulho doido. Então toma. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. E deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Júnior Santorini. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. O Brás também! O Mengão João, Gil, Frango. Popô também, os caras doidos do Bengola. Aí, Jefinho, Mega Pop. Galera de Marituba. E vai tremendo, vai tremendo. Vai fumando e vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo e vai fumando. Fumando e bebendo, vai! Fumando e bebendo, vai! Bebendo e fumando, vai! Fumando e bebendo, o quê? Bebendo e fumando, vai! Fumando e bebendo, vai! Bebendo e fumando, vai! Fumando e bebendo, vai! Bebendo e fumando, vai! Fumando e bebendo, vai! Bebendo e fumando, vai! Fumando e bebendo, vai! Bebendo e fumando, vai! Coyote. Nossa, aí, aniversário dele hoje. Ai, tá ardendo, hein? Aí, Sully, seu homem do celular. Estou sentados na calçada. Na cabanagem. Problemático também. Lembro da gente conversando. Tentei. Aí, Fernando Magno. Bora, Renatinho. Lembro nós dois de telefone várias madrugadas. É, Carlinha, vai pra cima, mulher. Eu lembro o dia que aceitou ser meu namor. Patrese. Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa. Lembro dos planos para o casamento. Eu lembro das brigas bobas sem fundamento. Eu lembro e choro. Eu lembro e choro. Então diz, vai. A beautiful boy. No tell me goodbye. Já já tem a Carol pra detonar tudo aí no palco central. Jeito. Caribe Show. Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão. O seu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem. Com tantas horas pra gente matar. E assim, Pedrinho? Bebê, gosto mais de você. Bebê monstro. Do que de mim. Ô, oh, bebê, gosto mais de você. Do que de mim. De engraçado. Ô, oh, bebê, gosto mais de você. Do que de mim. Do que de mim. Antes de você eu era do mundão. Gratidão, minha princesa. Mudou minha cara. Pra dançar na manhã, Caribinho. Esse é o baile do Patrese, mais famoso do estado do Pará. DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. Na minha voz, quer vir, quer quer. Pancadão da Clube. Esquece. Alô, por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadão. O seu pivete quase morre no coração. Amor, aquele ateli e tu energia senti. Desde só não te quero lejos de mim. E aí, Caribe? Sé que não sabes de mim. E não te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mí. Daquele jeito! E não te voy a negar. Patrese. O top DJ do Pará. Saca Praia, nas melhores lojas e nos melhores eventos. Estamos claro, ya. Como é que é? Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ves. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba, ba, ba, ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. Gigante Crocodilo Prime! Uhul! DJ Patrese! Te dá uma estronda. Então fala! Eu sei que conquistou apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo que... É dia 13, não via show, né? Tiro teu beijo, molhado, sentindo... Esse moleque vai cantar essa música aí, ó. Ao vivo e a cores. Crocodilo e Búfalo do Marajó. Dia 13, não via show! MC Bruninho! Crocodilo, búfalo, búfalo, búfalo. Me fez louco de amor. Você me ensinou. A ponta, viu, né? A jogada. Quem eu sou. Você me conquistou. Me fez louco. Jogada certa, Tudini! Me ensinou. O homem que comanda o grupo Las Vegas. Tá na área, Tudini! Jogada certa também. Como é que é? Você me conquistou apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor teus braços. Quero você do meu lado enquanto existe. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe. Você, você. E você me conquistou. DJ Patrese. Bola de marcante! Ô, oh, mulherá! Com um simples olhar, eu me apaixonei. Na moral, no clima! Também, aí Maria, Maria Fernanda, é do Rio de Janeiro, aí Bruna Fernandes, o Anderson Chagas, os bicheiros também do Parazão, aqui comigo, é Parazão! Nunca me senti assim, meu coração, explodindo de paixão, por você, sempre te amar. Prepara, banda, prepara! O que sinto por você e faço essa canção. E aí, Tadeu, na P2! É nóis, meu irmão! Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande... Jorginho Souza! A história não pode acabar, volta logo, baby, vem me amar. Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso história não... Tudo certo aí, galera, no palco? E aí, menino? Tudo que eu quero é te amar. quê? Em meus sonhos, só vejo você. Lá vem Soninho, lá vem Soninho! Meu parceiro Coyote tá no beijo, Coyote pra cima, moleque! Tá ostentando tudo no camarote! Vamos lá! Manda Electra! De caçada? Eu que planejei contigo uma vida inteira. Queria te dar o sol, o céu e a primavera. Como é que é? Mas você pra cima! Eu te dava tudo e não me dava nada. Não me dava nada. E agora com você, aí é no Papo Central. Caramba, agora, né? Bora, galera da banda, tá na hora.